105. Go 1230, you are still final Alpha Kilo Yankee 10, and to 2006 and 1013, you can come up like that. Está autorizado o ingresso, informe aliado na cabeceira 17, mais breve informe. Guardião 06, informe visual com campo, Guardião 06. Farol de Itapuã, Guardião 06. Para a autorização do governo 00, eu queria fazer uma espera nesse setor, aguardando maior espaçamento, devido ao transferência de comunicações para a passada não controlar. Informe, informe, aliado, ponto não, 17, mais breve, informe. Uniforme autorizado, decolagem, vento 050 graus, mesa de norte, mais breve uniforme. Autorizado aliar em você, de alta companhia forte. Bandeira nacional pro DF. Ciente, pouso por conta e risco, informe no solo controlado. Vento 050 graus, 5 nós, guardião. Decola aos 20, chama agora o controle 120 em cima 8. Mais bravo, informe. Gente, o 7 eu pouso aos 20 na festa livre, guardião. Estou passando mais que bravo, informe, com a campanha da Nicolás, vou para o nível 2200, após 2 dias, com a prova para. Então, após 2 dias, como o passagem de mais para a gente. Após 2 dias, quero virar com a mão, muito bom. Tudo pela direita, o Max Bravo de Fonte. Positivo, na curva pela direita para a bomba, Bravo de Fonte. Afirma. Adicional, na completação de 12 horas, 14 milhas, Flight Report também, Macuna NG 120, Cirrus 22. Alfa Papa Esquecer Lima, tráfego de 12 horas, 13 milhas afastado, rumo oposto, subindo para o nível 090, aeroporto 320. Efetuando curvas pela esquerda da Califórnia. Curva pela esquerda da Califórnia. Força era 2733, a torre consiga. Já tem como o visual para fazer o canal? Trabalhamos visual com o visual, né? 63, 02. Autorizado a alinhar e manter 3304. Pode manter 4120 on the ground at 27 on our ground 121 small 9 4120. Confirmando guardião, é 06, guardião 06 ou guardião 04? Guardião 06. Controle 120, guardião 06. 120, 08. Solo aos 3-0, chama agora o solo em 121-9. 2171. Mike e Yankee, a torre está chegando. Siga visual, informe livrando o litoral para pouso na pista 17, ao Oscar Marquinhos. Decimal 45, alternado 126, decimal 85. Sente o Oscar Marquinhos, Yankee, informe vertical para o Itapuã, Oscar Marquinhos. Direita, pista 17 Delta Papai Uniforme. Vai a 200, 17 Delta Papai. Avistado, de repouso, pista 17, vento 020 graus 49. Oscar Mike Yankee. Viaja. Gente, Força Aérea 2733, autorizado o ingresso, informe na pista 10, pronto. Força Aérea 2733. Siga visual, perna do vento, a pista 17, informa o tráfego do Serra Quilo 76, helicóptero, na final da pista 17. Informe para girar base, Delta Papai Uniforme. Gente, o tráfego é prolongando a perna do vento pela direita, Delta Papai Uniforme. Autorizado decolagem, vento 030 graus 49. 2763. Thank you. Fox Terra 2. Pesado, área de manter, Fox Terra. Parque, da Taxiquebec Mike, na Taxi Lima, chamando o solo em 121.9. Passa o oficial, solo Kilo. informe base pela direita, pista no 7, para só ser emitido, da sua forma de informe. Fala, página base no 7, pela direita, da sua forma de informe. Informo traço de Charlie 208, do jogo 065 sobre o Veracruz. Foi isso que eu estou fazendo aqui. Informo que em 3 minutos haverá um escalado, mantendo no set, atuando sobre o Veracruz. Informe autorizado, só remitida, pista 17, vento 0, pressão 1, centena 109. O Delta Royal informe. Delta Royal Mais da Rima. O nível 100 está disponível. É uma senha do 110 ou do 090. São 080 ou 110. Delta Papai de Fome, 4 remete ao 5-4, prossiga com curva à direita, para pé no vento, pistão no 2, Delta Papai de Fome. Curva à direita, prossiga pé no vento, da 1-7, Delta Papai de Fome. Pista para 2.10, autorização de seguir o teléfono que da pista 1.0, considero a restrição do auxílio e espaço, não pode ser utilizado. Para o pista 3, a parte para o setor oeste, informa o tráfego na cidade da Bomédia. Papa Romeu, Bravo, Papa Marte, Pausado Radar, 60 milhas, Portão, Noroeste do Rio de Salvador, voa na proa da Seasa e na patrulha de Tocí. Charlie Alto está autorizado o SAC até a intersecção Papa, mais Charlie Alto. radar 6250, descer para estrofe e teste, CNH 1013. Considere a restrição de altitude em etapa. Terminado, 1 minuto da posição coral, chame com o seu que é o último. Pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. está em contato visual, obedecendo ao controle. Costa, voo pequeno, chama agora o controle 1208, Costa, voo pequeno. 208, Costa, voo pequeno. Alfa, mantém a posição, Marte Aral. Alfa, mantém a posição, Marte Aral. Alfa, mantém a posição, Marte Aral. Informo o centro de turbulência na pista 1-0. Então, sabe em 2 a 2. Rocha Né 6250 no solo ao 07, chama agora o solo 121 decimal 9. Gol 2065, Eco, autorizado Alien Mante, 2065. Para executar o procedimento da pista 1-0, com a sua responsabilidade. Fala, Victor Sérgio Hotel.